sedento por justiça de alma relavada. Meu advogado do céu intercede ao lado do juiz que do trono só me mede. Todas as falhas, erros, preconceitos me servem de lição para ampliar o meu conceito. A vida é vizinha da mortalidade, somente a verdade oferece eternidade. É difícil o amor se esquentar, o livro mais antigo diz que ele só vai se esfriar. O Santo Espírito vai partir pro céu, Deus sobrecai a sua graça aqui sobre esse réu. Pois no dia do juízo, dou um aviso, muitos dos julgados sairão no prejuízo. Lágrimas, segunda morte, trombeta, entre o bem e o mal se travar uma grande treta. Brasil, nação do futebol, faço meu malabarismo para não cair no anzol. Dum, mar de falsidade, cobiça, inveja, sorrisos, falcatruas, corações gerando guerra. Entre os versos, lhe apresento minhas lições, com a tinta da caneta expresso mil canções. Sou mensageiro dos tempos atuais, em meia à tribulação meu som tenta lhe apontar a paz. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua a matando. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua sufocando. Forças, o elemento é essencial, armadura pro guerreiro na luta celestial é eterna. A promessa do Senhor, procure ter o ódio e alcançará a dor. Num campo sem flor, num pasto sem pastor, riqueza sem valor, coração sem amor, que se condena pra nunca mais voltar, como um veleiro vazio ancorado em alto mar. Pois no dia do juízo, dou um aviso, muitos dos julgados sairão no prejuízo. Ricos, pobres, negros, brancos, leigos, nobres, todo ser vivente será chamado. Dias contados, tudo tá cronometrado. É hora de marchar, escolha a bandeira certa para hastear. Sendo um convocado, um vaso de honra, o soldado que é sábio diante do trono honra. Argumentações querem ofuscar, apagar o brilho do que não se pode apagar. Ensinamentos, falsas teorias, tentam deturpar a existência do Messias. Caminham como cegos, Deus os proteja, eu que não darei a minha alma de bandeja. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua a matando. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua sufocando. Sodoma e Gomorra, todos pereceram, fogo pelos céus, condenados que morreram. E hoje seguidores dessa maldição proliferam a orgia, doenças e devoção em templos feitos pelo homem, onde não habita o nome sobre todo nome. Trono e coroa somente para o rei, dai glória quem tem glória. Essa é a lei, a queda da Babilônia, torre de Babel, o gigante Golias e o maestro que caiu do céu. Não é blá blá blá, conversinha, novela, Alice nas maravilhas, sapato de Cinderela. Doa quem doer, tua hora tá marcada. Doa quem doer, a verdade tá selada. Clame, creia na revelação, se o homem não clamar, as rochas clamarão. Abra a mente, pois o olho somente não basta, se exclua da milícia que fracassa. Faça o melhor para vencer, pois o melhor de todos espera o melhor de você. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua a matando. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua a matando. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua a matando. Tá na hora de acordar, relutar é sério, o ataque do sistema gera dor e necrotério. A sabedoria é rara, a terra mal tá respirando, e o homem nunca para, continua sufocando.